fala por aí que não dura aquela pedra o teu coração. Faz a madrugada rei me procurar. Eu era só um lance, uma distração. O teu corpo era sua diversão. Mas o combinado era não ligar. Faça sentindo falta da cama abarrotada, da roupa pela casa. O cheiro de um amor no ar, o cheiro do amor no ar. Saiu de madrugada, vi que estava errada, tá desesperada. Louca pra me encontrar, bebe e me procura. É na pegada do raqueiro. Eu sei que você fala por aí que não jura que é de pedra o seu coração. Faz a madrugada vem me procurar. Eu era só um lance, uma distração. O teu corpo era sua diversão. Mas o combinado era não ligar. Mas tá sentindo falta na cama. Mas tá sentindo falta da cama abarrotada, da roupa pela casa. O cheiro do amor no ar, o cheiro do amor no ar. Saiu de madrugada, vi que estava errada, tá desesperada. Louca pra me encontrar, bebe, reme, procurar. Chama, Pé na Cova. Meu parceiro Thiago, Frangos Paixões. Quem é o cantor? Não é eu não. É Wagner Jesus e Genildo Santos. É na pegada do raqueiro. Wagner Sumaí, a melhor da região.